Segunda característica da igreja é a unidade. A igreja tem qualidade. Segundo, a igreja tem unidade no eterno propósito de Deus. Família de muitos filhos. O termo família, família, fala de unidade. Não existe um laço mais forte do que o laço de sangue, de família, pai e mãe. Até isso o diabo tem destruído. Hoje é pai para um lado, mãe para o outro, filho para cá, outro filho para lá, tudo dissolvido. Mas não é assim desde o princípio. Deus fez o homem e mulher para serem um só coração, uma só carne, unidos, viverem uma família feliz, uma família de alegria. Hoje via Dani testemunhando, dando testemunho do seu marido. Aquilo ali é unidade, é amor, é padrão alto, amados, de vida, um só coração. 13 anos de casados, Rosane e eu, 22 anos de casados, diante do Senhor. E os irmãos, tem irmãos mais velhos aqui que também podem dar esse testemunho de unidade diante do Senhor. Meus amados, a igreja tem este padrão. A igreja, para ser a igreja segundo o coração de Deus, é de gente aliançada, é de um só coração. Aleluia! Quando falamos sobre isso, o que eu quero dizer no meu coração, que nós vamos estar juntos, sócios, até a vinda de Jesus. Nós vamos estar diante do Senhor juntos, em amor, em relacionamento, em um só coração, crescendo até a vinda de Jesus. Eu estou assim com os meus pais, desde que me converti, um adolescente, 30 anos, ali com Moisés, com Erasmo, meus pais espirituais, o homem que me ganhou para Jesus e que me discipularam ali. Hoje nós cuidamos uns dos outros, moramos juntos num prédio de apartamentos que construímos juntos, estamos ali em amor. Eles têm a chave da minha casa, se alguém quiser usar a minha casa naquele prédio, eles podem entrar, hospedem, e os seus filhos que vêm de fora nas férias. Somos uma família, amados. Uma família, esta família, uma unidade que Deus quer. Meus amados, esta visão de ajuntamento não é de Deus. Deus quer que esse corpo aqui seja uma família. Amém, Geraldo? Família. Família me trouxe aqui para dizer, irmãos, vocês têm que ser uma família. Esse grupo de discípulos que Deus está formando aqui é numa outra dimensão da qualidade de Deus e da unidade de Deus. Aleluia! Efésios 1, 9 e 10 fala disso. Aleluia! Desvendando-nos o mistério da qual vontade, segundo o seu beneplácito, se propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Aleluia. Também Efésios 9, 10, 2, 14 e 16 é mais claro. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia, Senhor. Aqui fala de unidade. Acabou a inimizade, acabou a fofoca, acabou a discordância no meio do povo de Deus. Deus nos chamou para sermos um só coração. A igreja do Senhor Jesus, ela tem unidade.